as causas impossíveis. Oh, nas causas impossíveis. Confie nele, querido. Confie no teu Deus, meu amado. Glorifica o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Gospel Hits. Prazer imenso estar aqui na sua companhia no Gospel Hits com músicas que transformam vidas há mais de 5 anos, levando o Ministério de Deus para você aqui na sua rádio. É, estamos também chegando lá no exterior e em quase todos os estados do Brasil. Fomos abençoados com Aline Barros, Jesus Cristo Mudou o Meu Viver. Antes, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, ao Deus das Causas Impossíveis, e Ministério Coinônia, Vem Me Incendiar. Eita, tá pegando fogo aqui, né? É o fogo do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida aí do outro lado. E eu quero mencionar um parceiro que acabou de chegar essa semana aqui no Gospel Hits. Vai retransmitir aí, né, a todos os seus ouvintes uma mensagem de Deus. Boas-vindas, então, à Rádio Sim AM de Guarapari, no Espírito Santo, operando em 1450 kHz. A direção é do Ronaldo Calente. Alô, você de Guarapari, no Espírito Santo, muito obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos aí. E eu quero também mandar um alô aqui para Joana Reis dos Santos, que está dizendo que gosta muito das mensagens bíblicas aqui no Gospel Hits. A Joana Reis, que é lá de, deixa eu ver aqui, Ponta Porã, né? Mato Grosso do Sul. E bem lembrado, viu, Joana? Daqui a pouco, no final do programa, tem a mensagem bíblica de Deus para os nossos corações. Eu quero mandar um alô aqui para a Diaconísia Patrícia Zanata, de Votuporanga, São Paulo, onde fica o estúdio do Gospel Hits. Também para o Oswaldo Pereira, não menciona aqui a cidade, mas mesmo assim recebe o nosso alô. Assim também com Juliano Apps, curtindo o Gospel Hits. Ao Jonathan Camargo, em Patos de Minas, Minas Gerais. E para Jéssica Dias, que também não menciona a cidade, mas recebe o nosso alô e o nosso carinho super especial. Deus abençoe a todos que estão curtindo Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Se é sucesso gospel, passa por aqui. Olá, galera apaixonada pelo nosso Deus, aquele que tudo pode, né? O Deus que merece toda a honra, toda a glória, inclusive todo o louvor. Eu quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook e deixar a sua participação. Você que faz parte desta rede social, pode pesquisar aí por Rede Gospel Hits. Curta e deixe o seu recado. O nosso Twitter é @rede_gospelhits. Agora vamos ouvir a do Diante do Trono, O Vencedor. Ofereço aqui, né, para os ouvintes que vão lá em nossa fanpage no Face manifestar aí a sua audiência. Então, eu quero mandar aqui um beijão no coração do Feitosa Vinícius, de São Paulo, capital, curtindo aí a nossa programação. Também quero enviar para Adriana, né? Ela que não menciona aqui a sua cidade e nem quero me atrever a falar o seu sobrenome, porque é muito difícil. Alô, Adriana! Beijão, a paz do Senhor. Para Isabel Cristina Schmidt, também não menciona a cidade. Ao João Batista Alves, na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Meu carinho especial aos mineiros. Para Sônia da Luz Araújo, de Recife, lá no Pernambuco. Também para o Caliton Marques, em Lagoa Grande, Minas Gerais. Também curtindo aí o programa Gospel Hits. Deixa eu ver quem acessou o nosso site aqui, deixou o recado. Foi a irmã Kyber, de Guaíra, São Paulo, dizendo parabéns pelo programa. Sou de Guaíra, no Paraná, da Igreja Congregacional. Gostaria de pedir um louvor e ofereço aos meus familiares que estão curtindo o programa. Alô, minha querida, tudo bem aí? Tudo na paz? Obrigado pela audiência e pela sua participação. Vamos então com Diante do Trono, aqui no Gospel Hits. Gospel Hits, só as melhores. Tentações, declaramos tu és. Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Gospel Hits. Quanta

Eu quero ser Senhor, tua voz que ecoa sobre a terra. Ser tua mão e tua misericórdia aos feridos. Eu quero ir por onde tua graça me levar. Usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha e vai longe. Como as águas cobrem o mar, que a tua glória encha toda a terra, toda a terra. Quero ser instrumento teu, para levar ao mundo tua glória, tua glória. Oh, oh, oh. Eu quero ser tua mão, eu quero ser tua. Eu quero ser, usa-me, Senhor. Eu quero ser tua mão, eu quero ser tua voz. Eu quero ser, usa-me, Senhor. Eu quero ser tua mão, eu quero ser tua voz. Eu quero ser, usa-me, usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha e vai longe. Sessão aqui de 2011 no Gospel Hits, trazendo a Arca sobre a Terra. Teve também o lançamento de Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado, e Kate Simons, Amazing God, que quer dizer Deus incrível. E realmente o nosso Deus é incrível. Se você não está passando por aquele momento tão bom na sua vida, saiba que Deus está estendendo as suas mãos para você, para mudar o rumo da sua vida, mudar a história da sua vida. Se entregue a Deus e pode ter certeza, haverá uma transformação por completo aí na sua vida e na vida da sua família. E no final do programa, uma linda mensagem para o nosso coração. Você não pode perder. Portanto, acompanhe aí o Gospel Hits até o final. E para fechar este bloco, quero mandar aqui um alôzão especial para o Alexandro Sandro, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, para o Christopher Oliveira Stoll, de Socorro, São Paulo, ao Gel Salvador, de Piúna, Espírito Santo, ao Lima Júnior, em Muque, no Espírito Santo também, né? O Ed Borges, de São Vicente, São Paulo, Litoral Paulista, o Luan Santos, de Guarapuava, no Paraná, ao Roberto Andrades Martins, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, para Silvia Helena, em Niterói, Rio de Janeiro, ao Edson de Souza Siqueira, em Arruda dos Vinhos, lá em Portugal, hein? A galera tá curtindo o Gospel Hits em Portugal, na Espanha, também na Argentina, nos Estados Unidos, na África do Sul e entre outras cidades aí no exterior, que já entraram em contato aqui com o nosso programa e tá sempre recebendo um alô aqui do Xandelli e também do Osmar Cunha. Alôzão para o Edilson Carvalho em Boa Vista, em Roraima, para Poliana Costa em Macaé, no Rio de Janeiro. Bom, se você quiser, pode também acessar o nosso site e deixar o seu recado em nosso mural www.redegospelhits.com.br e curtir a nossa página no Facebook e deixar um recado. Pesquise aí por Rede Gospel Hits e seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, transformação, transformação, transformação. Aleluia, é adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Os melhores nomes da música gospel, engrandecendo o nome de Jesus aqui no Gospel Hits. Tudo na Santa Paz, é a música transformando a vida daquele que tanto precisa receber uma paz no coração, né? É um louvor mais lindo que o outro, em grande estilo. No final do programa tem a mensagem bíblica. Muito prazer, eu sou o Xandelle aqui na comunicação e agora vamos ouvir mais um lindo louvor. Tem Gabriela Rocha, um lançamento para você curtir, Nada Além de Ti. Vai para os nossos ouvintes do Facebook que foram lá e se manifestaram curtindo. Deus abençoe a cada um. Então, o nosso alô aqui ao Eduardo Charles, de Sumidouro, no Rio de Janeiro. A Evanilde Franchetto Ribeiro, não menciona aqui a cidade, mas recebe o nosso carinho. Ao meu amigo, né, de tantos anos, lá na cidade de Limeira, ao André Bispo e a Sheila, também a sua esposa, curtindo o nosso programa. Aos irmãos lá da Rádio Líder AD, em Barretos, interior de São Paulo, e quero aproveitar e mandar um alô também para os meus amigos, irmãos, os ouvintes lá em Américo de Campos, pertinho de Votuporanga, interior de São Paulo, ao Fernandinho Brum, de Guararapes, São Paulo, para Tânia Licheta, em Campo Largo, na Argentina. A galera da Argentina recebendo o nosso sinal, recebendo o nosso abraço, né? Deus abençoe a cada um aí. Também o Jox Eduardo Kaufmann, de Recife, no Pernambuco, ao Ricardo Aguiar, em Jaú, interior de São Paulo, ao Jaime De Lucas, em Pati do Alferes, no Rio de Janeiro, e tem mais uma aqui do Alexandro, não mencionou a sua cidade, mas está curtindo o Gospel Hits em grande estilo e recebendo aí as bênçãos do Senhor. Continuando então, vamos ouvir a Gabriela Rocha. Gospel Hits. Choro não. Só as melhores. Maravilhoso é o teu amor. Tudo Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Ah, eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Ei! Eu não tenho pra onde ir. Oh, oh. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. É com vocês agora. Joga a mão pro céu e canta aí. Eu quero ouvir. Eu sinto falta, abraça, abraça, abraça. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Quem tá com saudade diz isso. De caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que eu não mereço. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai, canta aí, eu vou voltar pra cara do pai, com força, diz, eu vou voltar pra casa do pai. Aonde? Nos braços do meu pai. De quem? Do meu. De quem? Meu. O que ele é seu? Do meu. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Esse louvor é realmente muito edificante, né? Muito lindo mesmo. Thales Roberto, Casa do Pai. Sempre vale a pena curtir este lindo louvor. E antes teve o Ricardo Robortella, Nada Pode Me Segurar. Enviando aqui meus últimos alôs, antes da mensagem bíblica, aos ouvintes que foram lá em nosso site www.redegospelhits e deixou lá uma mensagem nossa nosso mural. Pro Fábio Filho, né? Alô, parceiro, lá de São Paulo, capital. Pra Adriana Góes, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ao Josiel Araújo, em Caxias, no Maranhão. Ao Valdeci Soares Bonifácio e a todos os ouvintes lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Para Mônica Mello em Goiânia, Goiás. Alô, meus amigos goianos, recebam aí a paz do Senhor. Para Daniela Guimarães Lima e Valentim Gentil, São Paulo. Ao Messias Santos em Aldeias Altas, no Maranhão. Para Lenice Alves da Silva em Guaíra, no Paraná. Ao Vandro Ramos, Socorro, interior de São Paulo. E antes de nós entrarmos aqui na mensagem bíblica, eu quero convidar você para curtir a nossa página lá no Facebook. Pesquise aí por Rede Gospel Hits e seja bem-vindo, seja bem-vinda. Também temos o nosso Twitter, quem quiser seguir, né, a galera do Gospel Hits aqui, basta pesquisar por @rede_gospelhits. Bom, a parte musical fica por aqui, mas agora Deus vai falar ao nosso coração através da mensagem bíblica. Vamos ouvir. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Essa mensagem já passou aqui pelo Gospel Hits, mas ela é muito linda e cabe certinho para o meu coração e para o seu coração. Jesus é aliança. Está lá em Salmo 89, verso 4, que diz: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Jesus é a aliança entre você e Deus. Não tenha medo de se render ao seu plano eterno, porque ele é maravilhoso. Na cruz, Jesus garantiu a nossa herança e selou a nossa vitória. Por isso, nós podemos descansar na sua fidelidade. Ele não brinca com os nossos sonhos, se estes foram gerados pela fé em sua palavra. O salmista sabia desta verdade, por isso clamou ao Senhor, pedindo que ele se lembrasse da aliança estabelecida com o seu servo Davi. Estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei o teu trono por todas as gerações. Salmo 89, verso 4. Deus honrou aquela aliança e fez nascer a raiz de Davi, Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias, que se assentou num trono eterno. Nós também podemos entrar no tribunal do justo juiz e clamar, não pela aliança de Davi, mas pelo pacto estabelecido na cruz através do sangue de seu único filho. Deus fez uma aliança conosco através do sangue de Jesus. E nós podemos chegar até o trono através de orações e louvores, pedindo para Deus cumprir essa aliança em nossas vidas. Antes de entregar a sua vida no Calvário, Jesus celebrou uma ceia junto de seus discípulos e, tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aquele sangue, vertido, abriu o caminho para que pudéssemos entrar na presença do nosso Deus e apresentar as nossas causas. Portanto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Somos salvos pela graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, verso 16. O salmista reconheceu que a base deste trono é segura e que nós podemos confiar naquele que julga com equidade. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Você, meu irmão, minha irmã, pode descansar, porque Deus fez uma aliança contigo, fez uma aliança comigo. Você pode ter contato direto com o trono de Deus neste exato momento, se você se ajoelhar aí onde você está e buscar de todo o coração, derrame suas lágrimas a Deus Ele vai te atender. Ele já sabe das suas necessidades, mas Deus quer que você se achegue até Ele. Eu vou contar aqui um testemunho rapidinho de um amigo meu, lá de Limeira, interior de São Paulo. O nome dele é Reginaldo Leonardo da Silva. Me perdoe, meu amigo, meu irmão, por estar mencionando o seu nome, mas o seu testemunho é muito lindo e vale a pena a gente passar adiante. Certa vez ele contou para mim, em um momento de dificuldade, ele não conseguia emprego. Ele sempre foi um servo fiel de Deus. Vendo as suas dificuldades, se ajoelhou ao pé de sua cama e orou: Deus, tantas pessoas ímpias por aí, progredindo, tendo o melhor emprego, nada falta em sua casa, e eu que sou teu servo, estou aqui passando por dificuldades. Deus, honra a tua aliança comigo. Meu irmão, minha irmã, no outro dia, ele foi chamado para trabalhar em um pedágio ali naquela região com um salário muito grande. Isso já faz 6 anos. Ele tem uma vida abundante. Sabe o que isso quer dizer? Nesta oração deste meu amigo, ele lembrou da aliança que Deus fez conosco e Deus honrou. Faça o mesmo. Ore a Deus e Ele estenderá as suas mãos para você. Obrigado pela sua audiência. Esta é a mensagem do Gospel Hits de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.